O novo hino dos moleques. É o GM no beat e placando mais um. Elas querem o Caio Passo. Essa garota me chupando é meu dia de sorte. Eu fodo ela muito bem dentro desse poste. Eu sempre empilho, multiplico todo esse dote. Se revistarem minha bag e pensam qual sua plug. Mexe comigo, nessa pista eu deslizo. Acrescentei detalhe no lugar do dente siso. No chão que tu pisa ou não piso, dessa vadia me esquivo. Meu pescoço tá lotado, forrado de ouro maciço. Diz o que tu quer, neném. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar bom, man. Anda carregando meu voo, usando minha chain. Se envolve, sabe que eu sou puro e que eu fodo bem. Essa garota me chupando é meu dia de sorte. Eu fodo ela muito bem dentro desse poste. Eu sempre empilho, multiplico todo esse dote. Se revistarem minha bag, pensam que eu sou plug. Diz o que tu quer, neném. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar bom, man. Anda carregando meu voo, usando minha chain. Se envolve, sabe que eu sou puro. Cê mamou o beat dentro da Porsche, mamou na BM. No beatzão do Caio, passo junto com o GM. A crema queima na seda, abra o couro creme. Boto forte, tu sobe o tom, sampleio que tu geme. Decarrei Drift King, cavalinho de pau. Ela cavalgando, fez na BM de ringue. Ela manja de lingue, se pá que é bilingue. Ela gritando fuck, post me pedindo crime. Me chama de teu homem, quem que cê bate no smartphone? Me convidando pra ir pra home. Quando eu chego ela atende dizendo eu come. Só tá meu vulgo se alguém pergunta quem te come. De jet life, life jet. Fumadão de dry, eu vi no hino dos moleque. Ela sabe a picadilha que nós é mó break. Eu vou de três letras, o bivai de Porsche Black. Pra confirmar a história, o refrão é pet. Diz o que tu quer, neném. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar bom, man. Anda carregando meu voo, usando minha chain. Se envolve, sabe que eu sou puro e que eu fodo bem. Sabe que nós é a tropa do mantém. Quando eu comecei a te beijar na Mercedes-Benz, teu jeito de falar posso ir além. Eu não me ilude com a fama. Essa noite entrou mais de 100 mil na conta. Esqueci do problema e vem pra base fuder. Tá no tiro, nós vale o que tem. Não deixa vem brincar, eu passo assim de DJ. Só porra da seca na verificada do Nordeste. Marolando com a morena gostosa igual Juliette. A bunda tem a magia. Nós dois na cama é fogo e gasolina. E ela faz o job, recolhe o mané. Ela gosta dessa vida. Bebê, essa bunda tem a magia. Nós dois na cama é fogo e gasolina. E ela faz o job, recolhe o mané. Foi melhor da sua vida. Diz o que tu quer, neném. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar bom, man. Anda carregando meu voo, usando minha chain. Se envolve, sabe que eu sou puro e que eu fodo bem. Diz o que tu quer, neném. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar bom, man. Anda carregando meu voo, usando minha chain. Se envolve, sabe que eu sou puro e que eu fodo bem. É o GM no beat e placando.